início a terra queria girar. A parte que me cabe no teu sonho ateu, novamente quero acreditar em universos infinitos sem nenhuma luz pra te cegar. A parte que me cabe nesse peito seu novamente vai respirar em lugares abafados onde ninguém vai passar. A parte que me cabe nesse espelho seu novamente vai desejar o que parece inatingível, mas faz o mundo melhorar. Eu sou uma força jorrando palavras pelos canos de vitrines e ruas, por onde você vai trafegar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, cabe nesse peito seu, novamente vai se lembrar. Sua boca era silêncio, a terra queria girar. A parte que me cabe no teu sonho ateu, novamente quer acreditar em universos infinitos sem nenhuma luz pra te cegar.